Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvindo da rádio. Essa aqui é para matar corações apaixonados, ó. Você chegou como quem nada quer, me provocando com seu seduzir. Não tive chances para me defender, não adiantava nem querer fugir. Sem reagir, tentei me esconder. Do seu sorriso não pude escapar. Numa cilada caí sem perceber. Sou prisioneiro por me apaixonar. Como cigana, leu meus pensamentos. Já tomou conta dos meus sentimentos. E me condena em fazer amor a todo momento. Todas as provas são tão evidentes. Mas você nega que eu sou inocente e me declara culpado de amor por ser tão carente. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar é o meu castigo. Eu fui vencido pelo seu olhar. Aprisionado por me apaixonar, fui processado por amor e amar, é o meu castigo.